canina, quando le canina, nós estaremos prontos. E basta ter problemas, não tem pra ninguém. Vão salvar o dia, Raiden sabe quem. Marshall, Rumble, Chase, Rock, Zuma, Sky, eles vão também. Patrulha canina, patrulha canina, sempre que houver problemas. Patrulha canina, nós estaremos prontos. Nada é demais, nós somos bons. Patrulha canina.